Caminho Santo. Você vai ouvir agora, Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu estou meditando com vocês no livro de Tiago, capítulo 4, no verso 6. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. No programa de ontem, eu comentei com vocês a respeito da soberba, que Deus resiste à soberba, que Provérbios 11, 2, em vinda a soberba virá também a afronta. Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína. E no livro de Levítico, capítulo 26, no verso 19, diz assim: quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como de ferro, e a vossa terra como de bronze. Porque todo forte, todo valente, ele é metido à besta. Ele pensa que é o braço dele que conquistou, que é a inteligência dele que foi, que proporcionou sucesso a ele. Queridos, é a misericórdia do Senhor que faz com que eu e você venhamos a estar respirando. É Deus. E a palavra de Deus diz, Miqueias capítulo 6, verso 8: ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia, andes humildemente com o Senhor teu Deus. Quando nós abrimos mão da soberba e reconhecemos humildemente, Senhor, eu estou prosperando porque o Senhor tem sido misericordioso. Eu estou aqui numa casa boa, num carro bom, num bom emprego, porque o Senhor foi misericordioso. Se eu tenho uma família equilibrada, foi a tua misericórdia que me assistiu. Porque a bênção sacerdotal, o Senhor diz que o Senhor te abençoe e te guarde. Porque se o Senhor não abençoar, misericórdia. Você pode até obter sucesso, ganhar dinheiro, mas sem a proteção de Deus, vem o ladrão, vem a enfermidade, vem a calamidade, o avião cai. Deus é quem guarda o seu povo. E a Bíblia diz, Abacuque, capítulo 1, verso 11, fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Quando o homem se acha alguma coisa, nesse livro de Levítico diz, quebrantarei a soberba da vossa força. O seu céu será de bronze e o seu chão de ferro. Misericórdia. Quando você se acha poderoso, se acha alguma coisa, faz disso o seu Deus, você está entrando num caminho que o Senhor vai passar a te resistir. Miqueias 2 diz, ai daqueles que no seu leito imaginam coisas vãs, e à luz da alva o executam, porque o poder está nas suas mãos. Queridos, Abacuque ainda diz, capítulo 2, verso 3, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Isaías, capítulo 2, 11, diz, os olhos altivos serão abatidos, a altivez humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta. Eu quero, no dia de hoje, falar para você, abandona a soberba. Se você está tendo sucesso, se você está sendo usado por Deus, saiba, misericórdia do Altíssimo. Pura misericórdia do Altíssimo. Por isso, Provérbios, capítulo 6, verso 16, a palavra de Deus diz que seis coisas o Senhor aborrece e a sétima sua alma abomina. E a primeira coisa que o Senhor aborrece, olhos altivos. Então vigia na terra, amados. Mas o contrário da soberba, da altivez, ela é o quê? Uma bênção. Porque diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Graça significa favor. Quando do Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança que Jesus disse é bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles procede o reino de Deus. A palavra de Deus ainda diz que, Provérbios 16, 33, a humildade precede a honra. E você sabe o que é ser humilde? Ser humilde é uma pessoa que tem dinheiro, tem posses, mas age como se não tivesse. Ela tem um carro do ano, pode ser uma Mercedes, um Audi, uma BMW, pode ser uma Vera Cruz, carros de luxo, mas se precisar, anda de Gol, anda de ônibus, não vê problema, de fato não tem problema algum, a sua perna não vai quebrar, você não vai ser diminuído em função disso. Você pode comer nos melhores restaurantes da sua cidade, mas você também pode parar na esquina e comer um cachorro quente ou comer um pastel. Aqui em Brasília tem uma pastelaria na rodoviária maravilhosa, Pastelaria Viçosa. Então, você ser humilde é você ter, mas agir como se não tivesse. É você ser o dono do negócio, mas se você passar no seu escritório, no seu estabelecimento, se você vê o pátio ali sujo, você pega uma vassoura, varre, joga no lixo, tá entendendo? Ou mesmo, você tendo funcionários, office boy, você ir para a fila do banco, isso não te diminui. Ser humilde é não se achar superior aos outros. Pedir desculpa você sendo patrão quando você erra, quando você humilha alguém sem querer, ou quando você fala mais ríspido, depois você pode chamar a pessoa e falar, olha, me desculpa, eu estou com muitos problemas, eu estou estressado. Isso é você ser humilde. A Bíblia diz que Maria, ela foi escolhida, Lucas capítulo 1, verso 48, ela fala assim, porque contemplou a humildade da tua serva. A humildade, amados, melhora a sua condição de você diante de Deus. Jesus conta a história do fariseu e do publicano. O fariseu sobe ao templo e começa a bater no peito. Senhor, obrigado. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo. Eu não sou como esse pecador aí do lado. E o publicano só abaixava a cabeça e falava assim, ai de mim, pecador. E Jesus falava assim, qual dos dois voltou para casa justificado? Aquele que se humilha. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. No programa de amanhã, eu estarei explicando para você como você se sujeita a Deus, resiste ao diabo, e o mais importante, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Não perca esse programa, Deus vai falar profundamente ao seu coração e vai mudar a tua sorte, eu garanto isso para você. Até o programa de amanhã, em nome de Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra do Todo-Poderoso. Mateus capítulo 5, verso 13 diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorificam o Pai de vocês que está nos céus. Meu amado, o Senhor nos chama para manifestarmos frutos dignos de arrependimento. O Senhor nos chama para fazermos a obra de Deus. O Senhor nos chama como embaixadores de Cristo. Ou seja, um embaixador, por excelência, ele não está representando ali, numa nação estrangeira, os seus interesses próprios, as suas vontades pessoais, os seus gostos pessoais, mas ele está ali representando a sua nação do ponto de vista político, econômico, social, cultural, o intercâmbio, a proximidade de uma nação juntamente com outra. Esse é um papel de um embaixador. É um homem preparado, um homem culto, um homem inteligente, um homem de bom jogo de cintura, que conhece bem a sua nação e muito bem também a nação onde ele está, estrangeira. É assim. E aí eu te pergunto, você é verdadeiramente um embaixador de Cristo? E aqui ele traz duas características deste embaixador. Ele diz que nós somos sal.